Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Eu mostro-lhe os objetos e faça o que eu digo. Eu mostro-lhe os objetos e faça o que eu digo. Prenez. Agarra. Agarra. Donnez-moi les lunettes. Dê-me os óculos. Dê-me os óculos. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Coloque o lápis sobre o envelope. Coloque o lápis sobre o envelope. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Vire o copo e depois agarre a tesoura. Vire o copo e depois agarre a tesoura.